Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha, flight level 430. Alfa Romeo Bravo, and after the Delta transition. Charlie Bravo. Confirm flight level? 430. Read the back correct, report for startup and pushback. Okay, and return to pushback. Bravo Bravo. Salvador, Xanay 6032, 6321. Oceana 6321, informação em curso papá, copia o nível 320 para Brasília. Copia. Autorizado Salvador Brasília, nível 320, via Ampers 117, saída Arbo, transição Elefa, decola da 10, curva direita, 5566, o transponder, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Brasília 320, pela Ampers 117, Arbor Elefa, decola da 10 com curva direita, acena 5566, chama o controle 120.8. Ana 6321, cotejamento correto, também pronto para pushback e acionamento. Samara, por gentileza, poderia, nesse tempo, coordenar o 380? Afirmativo, entrar em coordenação 380 para cima. Ah, obrigado. Papa Romeo, Romeo Bravo, Oscar, muito boa tarde, informação em curso papá. Confirme paz, pista que decola. Do 4462, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Tá, 3154, desça para 2000 pés, ajuste 1010, autorizada a final ILS, porta habilizada. 2000, autorizada, porta habilizada, 3154. Gol Quebec Serra, chame torre 1895. Gol 1807, reduza para 2209. 229, reduzindo gol 1807. Final do ano 7, reporta 3 milhas da cabeceira. A 3192, desça para a nível de voo 060. 060, afirmo. 462, sinal baixo travado da 10. O azul 4462, tá... autorizado pouso no 1-0, vento de 1-0, 0 graus, 15 nós, o altímetro no 0, 1-5. Livre pouso no 1-0, azul 4462, confirma ajuste? É, perdão, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Foi coordenado, já o nível 3-0 é autorizado. Tá, muito obrigado. Gol 1396, acionando a indicação, autorizado de chegada a mar e desça para nível de voo 050. Ané 6314, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 055, reposto estabilizado. Confirmando direita 055. Afirmo. Afirmativo, 055 é ponta lá estabilizada, então 6314. Estabilizado, TAM 3154 visual. TAM 3154, complete a final, chame torre 1895. 995. Oceané 6314, desça para 2000 pés, ajuste 1090. Cruz 41, autorizado Salvador para a vitória da conquista no nível 200. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída AVO. Após direto, vitória da conquista. Transponder é 5544, controle 120, decimal 8. 5446, desça para nível de voo 080. Ok, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Guarda. Acionamento. direção, né? Direção pra lá. 010-8-03-07. Tá, 3192, desça para 4 mil pés, ajuste no 090. Sierra livre o pouso 97, o vento 090 graus com 15 nós. Bono 807 para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite magnética 1000 de Simbra. Mantenha a proa limitada pela 1000 de Simbra, Bono 807. O 3154 está agora 3 milhas da cabeceira embaixo da vaga. Ciente, a aeronave da Azul está liberando a pista agora. O vento é de 1000 graus com 14 nós. O altímetro no 0, 1000. Está autorizado o pouso na 10, que é o 3154. Mesmo pouso na 10, 1010, ajuste para 3154. Tá, 3192, reduza para 2109. Entra 2109, 3109. Meu pai recorre do axé, aguarde um minuto. Gol no 807, curva esquerda para 190. 190, gol no 807. No 649, tem condições de aguardar um Embraer 190 da Azul estacionar no gate 03? Estimativo, vai aguardar um 649. Gente, no 649, graças. Azul 4462, prossiga táxi via Alfa Juliette até o gate 03, agilizando, por gentileza. Alfa Juliette 03, agilizando, Azul 4462. Torco, vez esquerda pro 130, reporta habilitado. Desça para 2000 pés, ajusta no 090. Esquerda no 30, descendo para 2 mil pés, 1010 no ajuste, reportaria estabilizada no LOC, voo no 803, 07. Tá, 3192, deduza para 1990 mais. Esse para 1909, 1903. Para, 34. Azul 4065, Channel Centro Recife, frequência 133-25. 3325, bate caro recinto. Sou Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Sim. Sola Tango, 3124, livrando a terra na segunda. Tá livrando Bravo, copy the tower. Correction, copy the ground. Yes, Tony Bravo, I go to taxi to Apron 1. Tá livrando Bravo, maintain before Apron 1, please. Ok, mantém o pessoal, e para o 3154, visou a 10. Tá 3154, prossegui ataque CV Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3154. Estabilizado no ILS, gol 1807. Gol 1807, complete final, chame torre 1895. 295, gol 1807. Controle 35446, realizando o desvio à esquerda da rota para 120. Ciente, confirma quantas milhas? Graus 14, nós, que é 1010. Por gentileza, confirme o trem checado. Baixado, travado, visual então autorizado, vai 304. Ciente, autorizado. Torre Salvador, gol no 807, boa tarde, no estabilizado no LSX Rei da 10. Boa tarde, reporte passando externo, controle checado, gol no 807. Gostaria passando externo, gol. Magnífico Delta, cotejamento correto para acionamento táxi de chamamento 1-8-95, altímetro 1-0-1-0. Da Juliette, da 3154. Da 3154, vou seguir a táxi até o gate 05, via Juliette. Portal 5, da 3154. Mike Eco Delta, tá livre acionamento, chama para o táxi. está 3192, está autorizado a sinal alerta, pode estabilizar. Autorizado, aqui não vai estar estabilizado via alerta na 3196. Gol 1396, desça para 3000 pés, ajuste no 090. 3000 pés, gol 1396. Passando externo, vai ser checado o gol 807. 807, aguardo autorização para o pouso, informa o vento de uma centena com 14 nós e o altímetro 1010. 1010, aguardando a liberação da pista, gol 807. Puxa 63 no 4, no solo aos 3-0, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1 no decimal 9, tá? Na direita 2-1-9, deixa, né? 63 no 4. Fora e pra onde? Calibrava Bravo, maintain position, send by for continue the text. Ok, tá bem vocês. Ajuste 90 no 0. Gripou, pista no 0, gol no 807. Pro, dá uma olhada pra trás. Puxando a 6327, foi quem chamou o ponto? 6314, tá ingressando agora, tá com o Alfa. Puxando a 6314, tu seguir a taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6314. Comenda 27, autorizado Salvador para Aracaju, no nível 190, decola da pista no 0 com primeira curva esquerda. Saída pública transição Caju, transponder é 5002, o controle 120, decimal 8. Obrigado, Aracaju 190, saída pública, decola da 10, primeira curva esquerda, 5002, após 208 com controle, trip 5627. Trip 5627, confirme somente o nível copiado? 190. Tip 5627, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o funcionamento. Tá pronto, 5627. Tip 5627, confirme a posição no pote 3? Não. Gente, 5627, autorização, posição em coordenação de pit solo, reporte para ataque. 1895. Joia agora 2895, até daqui a pouco, tá 392. Comodo 12, autonomia, alternando Aracaju. Confirme a autonomia, gol no 649? 12-15. Gol no 649, autorizado em saque, via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 198, edição 95, altímetro 1090. Via Índia, no 090, chama 18, edição 95, ponto de espera, gol no 649. Ali, bravo, bravo, continue taxi, vai April 1, India Alpha, on holding point, call tower, frequency 1, 1-8-9-5, KN-8-1-0-1-0. Taxi, vai a India Alpha, 1-0-1-0, frequency 1-1-8-9-5. 1-0 graus com 14 nós. Depois, 1-10, o TAN 3-1-9-2. No gate 1-0, correção, até o através do gate 08, no através do 08, siga a viatura follow-me, na entrada devido ao alto, está aqui no mais pessoal. Devido ao aeronave, está prosseguindo com uma espera da 10-6-3-1-4. 6-3-1-4, copiou o táxi autorizado somente através do 08? Afirmativo, já está avisado com o follow-me, 6-3-1-4. 6-3-1-4, ciente, grato. Salvador, boa noite, 07, de boa tarde. 1-8-0-7, autorizado táxi via Alfa, até o através do gate 08. No através do gate 08, aguarde a viatura Fome da Infraero para prosseguir o táxi até o gate 09, devido a obras. Ok, via Alfa, mas a Eco Delta ali, mantenha 17. Terra Lima, informação vai para confere, aguarde minutos para conta. Serra Lima, pronto, copo. Pelo Serra Lima, copo meu pátio. Não, chame torre 1895. 200, é falar da pista 1 no site com curva à direita na saída coral. Transponder é 5005. Do controle 1220-8. Decola, mantém o nível 1-0-0 até 050 milhas após prossegue visual. 396? Ok, 096, passando Simbra em 1 milhão, 1 milha. Ok, gente, aguarde pista livre, tem uma aeronave da companhia na cabeceira, prestes a iniciar a rolagem. Mike, Eco Delta, livre decolagem imediata da 17, o vento 1,00 graus, 14 nós. Na meta, tá, que se aumentou em 1,895, altímetro 1,00. 19, já liberou. Torre de Novito, Telura, ahora, ojalá y posición. Frente y posición, Lima, Bravo, Bravo. Bravo, Bravo. O Golo 649, livre decolagem da 1-0, vento é de 1-0-0 graus, 14 nós. Olhando decolagem, 1-0, gol 649. Estilo Serra Lima, livre acionamento, chama para o táxi, altímetro 1-0, 1-0. Portão 2319. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 090, autorizada sinal LS, após estabilizado. Descendo para 2000, trip 5446, autorizado LS, 1010. Vai informar e estabilizar, trip 5446. Controle Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, mantém as condições visuais, 1000 pés, direto Manati, reporte livrando a CDR. Autoridade assentada M500, VPT Manati. Autorizado, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta. 396, está livre o pouso na 10, o vento 1-0-0 graus, 14 nós, o altímetro 1010. 1010, está sempre o pouso na 10, no 0-0. O Gol 649, decolou os 37, controle em 120.8, boa tarde. 208, boa tarde. Lima, Vitor, Charlie, Bravo, Bravo, after the landing traffic, line up and wait for runway 10. Ok, after the traffic, you line up and wait. Gol 1649, acione código 5543. 5543 acionado, gol 649. Negativo, aguardando o restante do embarque. Negativo, aguardando o restante do embarque. 5623. 5543. Agora 5543. Confirmando 5543, né? Aqui. Estabilizando o localizador trip 5446. Trip 5446, complete a final, chame torre 1895. 1895, trip 5446. 6, no solo aos 39, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo de 121 na decimal 9. Liberando a direita, chamou no solo 219, no 3946. Torre, o trip 5446 estabilizado na final, VLS 110, trip 5446. Ciente, aguarde autorização para o pouso 5446. Aguardando, 5446. O Lima, Bravo, Bravo, clear to take off, the wind is 110 degrees at 14 knots. Clear for take off, Charlie Bravo. No way to a man 3-2-1. Fala, Salvador, boa tarde, Golo 396, ele virou uma pista na Alfa. Golo 396, ataque lento devido ao seu gate está sendo liberado neste momento. A aeronave está iniciando pushback. O gate é o 08. Táxi lento, aguardando liberação por 08, Golo 396. Golo 396, reporte antes da Juliette. Volta antes da Juliette, Golo 396. Trip 5446, confirme o trem checado, vento de 110 graus com 14 nós, o altímetro no 0, 10. Baixada e travada, Trip 5446. Charlie Bravo Bravo, airborne at 40, call now departure control 120.8. Have a nice flight and a good day, sir. 20.8, tell you the order. O Xané 6327, informação em curso é o papá, aguarde um minuto para copiar. 430, Alvo de Parto. Recebido, 430, Alvo de Parto, Lima Victor, Charlie Bravo Bravo. Mike, Juliette, Mike, informação em curso da papá, aguarde um minuto da cópia. Chamou o Paulo? É o Papa Romeu Cendial, fundo a bordo, Recife, Nova. Fulco decolou da 10, tá fazendo a mesma subida, vai aguardar um instante até a liberação aqui do controle. Gente, Cendial, Alfa, aguarde um minuto. Papá, o meu CRN de Alfa, o plano de voo foi feito aqui em Salvador, poderia confirmar, por gentileza? É, nós não recebemos, temos só o seu plano de chegada de Uberlândia, Serra Bravo, Uniforme, Lima. Vamos checar aqui com a nossa salinha, só um instante. Ok, graças. O trip 5446 no solo 42, livrando a direita, chama o solo 21 desse manual. Livrando a direita, chama o solo 21 no trip 5446. Solo trip 5446, livrando a alfa. 5446, autorizado o táxi de alfa, reporte antes do Juliette. Autorizado o táxi de alfa, reportará para ingresso no Juliette, 5446. Trip 5627, totalmente pronto. Back to the meta. Trip 5627. Em coordenação com a equipe de som, reporte para ataque. Sala em coordenação, reporte para ataque. 5627. Vento de 110 graus com 15 nós. 327, aguarde um minuto, por gentileza. Tinha 6321 no... finalizando o pushback? Já finalizou o pushback, é o 6321, não pode mais chegar pra trás devido aos motores já estarem girando. Ciente, 632. Mike, Eco Delta, frequência livre. Bravo Oscar, decolou os 4-5, chame o controle 120.8, boa tarde. 208, boa tarde, Oscar. Trolei, boa tarde, Papa Romeo, Romeo, Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo, Bravo Oscar, contato radar, saída árvore, submantenha nível de voo 200. Sub 200, na Papa Romeo, Bravo Oscar. Bono 396, prossegui. Você traz curiosidade, pode informar esse trecho ali da Alfa entre a Juliette e a Índia, por que está fechado? Como tipo de investimento está aqui? É, já passado aí mais de um ano, tem um buraco ali, mas não seria só a questão do pavimento não, parece que o literalmente o buraco é mais embaixo, questão estrutural aí, além do... No só buraco em questão do pavimento, no caso, concreto, não é o concreto, né? Na verdade é só o asfalto. Então, a parte estrutural aí abaixo desse buraco está comprometida. Então é que o buraco está no Brasil. É, isso aí é inevitável mesmo. Esse paizinho é lamentável. É, a gente tá conversando aqui exatamente sobre isso daí, que já fez aniversário. Esse buraco, na verdade, esse fechamento do seu táxi aqui, lamentável. Chamar o CQC pra fazer um protesto já aí, vamos ver se melhorar. É uma ótima ideia. Oi. Portão de número 8. É de esquerda até o Juliette, até o 08, gol no treinamento. Tango Zulu, desça para 2500 pés, ajuste 900. 2500 pés, 900, Juliette, Tango Zulu. Compatio 3, posição 03. E com isso, Serra, Índia, Alfa, informo que entramos em contato com a nossa sala IS, não consta nada no sistema. Serra Índia Alfa, grato. 3546 para ingressão Juliette. Com 446, autorizado via Juliette, pátio 3. Tem condições de taxiar a posição 03? Atento à aeronave? Afirma, tem a posição 03, 3546, pátio 3. 3567, está pronto para o táxi, POB 60, autonomia de 3, alternando Recife. Com 6227, confirme POB e autonomia? 60 POB, autonomia de 3 horas. 5627, mantém a posição, aguarde para prosseguir o táxi. Só mantém a posição. Água. O Oxa 6321 está visual com tráfego na final da 10? Agora sim, 6321 no visual. Sim, após o pouso, a linha mantém a 10? Sim, após o tráfego na curta, a linha mantém, 6321. Para o posto de pressão. 5627, prossegui ataque, você via parte 1 no Índia Alfa, não pode fechar minha torre, 118 decimal 95, altímetro 10 no 0. Juno, Índia, chama pronto 295, trip 5267, ajuste no 01, melhor, 1010. Equipe 5241, coordenação com a equipe de solo, após o início do táxi da TR-72 da companhia, sua retaguarda, coordenação com a equipe de solo, após para o táxi. Novamente autorizado, táxi 241, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Quatro, 6327, nosso corpo. Prossiga. 6327, autorizado Salvador Parisel, de nível 240. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, voz de Leos. Responder é 5554, e o controle é 120, decimal 8. Plano Yankee até Coral, após prossegue visual. Solo, Xangai 6327. 6327, copiou o solo. Poderia repetir a última parte de Yankee até Coral? Afirmativo, plano Yankee até Coral após prossegue visual. 4.000 pés, ajuste no 0-0. 4.000 com 1.010, 1-0. Transponder 120, decimal 8, Yankee até Coral e após o visual. 6327. Corrigindo, plano é Yankee, o nível 240 até Coral, após prossegue visual. O transponder é 5554. 240 até Coral, após visual, 5544. Chana 6327, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o fonômetro. Confirmar então, novamente, transponder 5544. 5554, o Chana 6327. Gente, Tango Tango à direita, até essas direitas, chama para ingressar. O Papão meu senhor Índia Alfa, nós entramos em contato agora com a torre de Recife para tentar o contato com a sala S de Recife e transmitir o plano pra gente, porque a gente não recebeu, a nossa sala S também não recebeu, ok? Já que o senhor talvez tenha ligado para algum órgão também operacional para tentar resolver. A gente está só aguardando a entrada no sistema, assim que entrar seria de imediato. Seria Salvador, qual destino? Salvador Recife, Positivo, vou aguardar só a chegada pra gente aqui, que é de imediato, ok? Ok, graças a Deus. 6327 para pushback acionamento. 6327, aguarde. Temos um até que vai passar a cauda, na sequência será autorizado. Salvador, 35241, pronto para o táxi, 64 a bordo, 4 horas e 40, eu falo meu, terminando Montes Claros. 64, 440, Montes Claros. Em frente, segunda direita, via Índia, quando esperam no 0, 1895, altímetro 1009, mapa que quer a variação até 1010. Boa viagem. Combinado até o ponto de espera, 118.95, chamará no ponto de espera 5241. Tango Tango, mantém a posição antes da Juliette, observará a terra tripa à sua esquerda, na sequência até o posição 10 do Pat 3. Puxa 6321, decolou 53, o controle 120.8, boa tarde. 120.8, boa tarde, 6321. Sorrita, guarda em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Reportará para o táxi 6327. Eu antigo, Alfa Tango Tango, autorizado ingresso, pátio 3 via Juliette. E, boa tarde, 6321, Hotel Chané, Árvore Elefante. Contato Deus, 6321, contato radar, só para o 380. Para o 380, boa tarde, voar Arbor, da presente. Após 2.000 pés, vou direto Alefa. Direto Alefa, após 2.000, 6321. Salvador, Tango Zulu, está visual com calma. Tango Zulu, torre 1-1895, seu moposo. 1895 é a torre, graças. Gol 1055, está livre, afinal do ILS X-Ray, desça para 2.000, informe no localizador. 2.000, está livre o X-Ray, reporta no localizador, 4 milhas da rotatória, visual com campo, suspensão e pouso, pista 10. 10 ou 17? 10, senhor. Ok, está autorizado então já da presente posição a base da 10, reporte interceptor final da 10. Afirmativo, está autorizada a base pela, para a pista 10 da presente posição. O Diário de São Paulo reportará na final. Serra Índia Alfa, está livre acionamento, chama para o táxi. O altímetro no 009. TP5627, decolou 55, controle 120.8, boa tarde. Controle 208, TP5627, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, TP5627. 5627 da TRIP, contato radar, suba para 190. Subi para 190, TRIP 5627. Alinhado pronto, 5241. 5241, ok, está livre decolagem da 10, venta de 1 no 10 graus com 14 nós. Livre decolagem, 5241. Salvador, boa tarde, Azul 41118, Papá, Papá, com Azul 41118, informação Papá, confere, aguarde um minuto para corte. É 327, está pronto para o táxi, 98 POP, alterna Brasília, 3:30. É 327, prossegue a táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chama a torre 118, pressão 95, altímetro 1009. Seguinte Índia, até o ponto de espera, 118.95, 327. 4198, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4198. 4198, autorizado Salvador para Confins, nível 340, via o peso 196, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Eule e da pós-bridge. Em bridge, intercepta o peso 196, transponder 5026, controle 120.8. Final, cabeceiro 10, tem embaixada checada, Juliette Tanzulu. Juliette Tanzulu, tá livre, pouso 10, venta de 1 no 10 graus, uma dúzia de nós. É pátio 3, que o senhor vai? Afirmativo, senhor. 4118, protegimento correto, reporte pronto para puxar o sonamento. Boa tarde, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Confirme o nível que está mantendo. O senhor prossegue instrumento ou visual para Salvador? O veículo pro de Bonf para chegada Bonf, desça inicialmente para o nível 080, Lima Kilo Zulu. Acionado para o táxi Angel. Serra Angel Alfa, livre o táxi, chama para ingresso na 17. Trip 5241, decolado, sai da árvore, você escuta. Contato radar, trip 5241, suba para o 200 no perfil da saída da árvore. 200, perfil árvore. É o 3155. Formação Papá, confere. Pronto, cópia. Pronto. 3155, autorizado Salvador para Guarulhos. Nível 340. Via Ampezulo 44, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da Eolida Elt. Transponder é 5576, controle 120.8. Via 340 para Guarulhos, via Ampezulo 44, saída da Eolida, depois voa Elt. Ampezulo 44, depois concorda o plano. Pista 10, após curva direita. 7 Mônica 08, controle da 3155, confirme somente o nível e o transponder copiado. Nível 340, 5576, transponder. Utilizado em ingresso, mais 17, a porta alinhada pronta. Contra a alinhada e plantão de alta. Tango Zulu, prossegui a táxi via Alfa, Juliette, até o Pote 3. Alfa 314, boa tarde, informação Alfa 340, Petrolina. Funciona 6304, informação é Quebec, a modificação é o ajuste 1009. Está pronto para a cópia? Afirmativo, pronto. Funciona 6314, autorizado Salvador para Petrolina, no nível 340, via Pesolo 20, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída a Momo, transição FOC. Transponder é 5041, no controle 120 de som 8. Petrolina nível 340, compadre. Doutor Zulo 20, botada da 90, curva direita, para top. 5-0-4-1, transpando. Controle 1-2-0, não é o topo, né? No 4-1-4, tem que ser essa diferença aqui. O outro, no 1-0-0-9. Ligou no 925, acione a identificação, chegada bom, fiz isso para 4.000 pés, o ajuste no 009. 4.019, o 09, perdão, 9. Firmou no 009. 009, 9. É 327-01, no controle, 1208. Funciona 6321, não chama agora Recife, frequência 128, decimal 8. 288, boa tarde. Torre Gol no 055, passa externo, baixado travado, boa tarde. 055, centeno 159, ajuste no 009, pouso autorizado 90. Autorizado, pouso 90, no 055. Controle, Xané 6327. 6327, contato radar, suba para o 240. 240, 6327. Correu no 055. Firme. No 055, senhor. Só uma informação. O Atis aqui está com o horário de 16h50, mas apesar disso está dando chuva leve, tá? Já foi atualizado, Quebec das 18. Ah, ok, obrigado. Nada. Sané 6314, vamos retornando. Apenas confirmando a saída autorizada. É, quase um FOC. Afirmativo, uma homo transição FOC. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. O 5241 no controle? Escuta, 5241. Confirme o nível que está mantendo. Em ascensão para o 200. É, foi instruído manter o perfil da saída árvore. Se eu descumpri o perfil vertical da saída árvore. 241. Dado o táxi via Patiuno. Lima, Mike, Quebec. Quebec chama a torre, frequência 198-295. Gol no 075, informa o tráfego, posição de 12 horas, 22 milhas com sentido oeste. Aparentemente mantendo 050, um Alfa Tango 72. 0507. Salvador, muito boa tarde, Azul 69185. Boa tarde, Azul 6918, aciona identificação, chegada Mari, isso é para o 060. 060, Brasil 6908. Porto Salvador, o Azul 4198, para o Tec Tramento, Portão 3. 5241, pare a subida no 060. Gol 241. Gol no 075, desça até o 070. Controle, confio para 5241. Trip 5241, mantenha o 060 para evitar tráfego. Eu vou parar de descer, para subir algum nível. Afirmo, mantenha o 060, trip 5241. Tem 060, 5241. O gol no 075, desça até o 070. 070, gol na 075. Mike Juliette, Mike, informação em curso é Kilo, correção Quebec, agora de minutos para qual? No tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, sentido nordeste, mantendo 070, um Boeing da Gol 737-800. Bela aeronave, 5241. Até o gate 11. Gente, autorizado o táxi, é Juliette, que é através do 8, e após segue o follow me, no 055. São 3217, aciona identificação, chegada Bonf, desça para o 090. Lembra Delta Vitor, nível 430, decola da pista 17 com a primeira curva à direita, saída Arbor Transição Elefa. Após Elefa, o peso do 21 com fins e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder S5024, controle 120.8. Gol no 075, tráfego superado, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do ILS X-Ray, o ajuste no 009. Sente 2.000 X-Ray, 009 no 075. Azul 6918, reduza para 2.209, é o número 3 na aproximação. Descendo para 2.000 e reduzindo para 2.209. Trip 5241, tráfego superado, prossiga para o 200. Atenção para 200, 5241. Altímetro 1009. Na 6327, agora Recife, frequência 133.25. 133.25, grato. Controle ao trip 5627, a possibilidade direta do Aracaju no presente. Olhando agora com Recife na frequência 126.85, alterna 12545, tem um bom voo. Vai coordenar 12685, alternando 2545, trip 5627, obrigado. 116 a bordo, 3 horas e 10, alterna Galeão, confirmando? Afirmam, 4198. 4198, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro 1009. Bom voo. 1009, via Índia, ponto de espera, 289, 5, azul 4198, obrigado. 3155, foi quem chamou o autor. 3155, a coordenação para a equipe de solo, reporte para ataque. Quem chamou o som? O 055 está encostando aqui no ônibus. É só uma dúvida, senhorita. Qual é o motivo da gente pedir o follow me aqui até o ônibus? informação que há uma obra nas remotas, realizada nas remotas no pátio principal. Devido às obras, hein? Isso, obras nas remotas no pátio principal. Ah, tá. É, porque eu não entendi, que ele pediu a faixa amarela igualzinha que a gente pediu aqui. A gente também não entende muito não, mas aí é a determinação da Infraero que administra aí, no caso, as obras e a questão do pátio. Na saída também, uma vez não vai ser por conta do próprio táxi, vai ter que ser rebocado até outra vez do 8, mas é Infraero, né? Tá bom, então, obrigado. Nada. No 8 está reautorizado, descida para 3000, o ajuste no 009. 3019. Voa 9755, reduza para 210. 210 nós, a número 4 ainda. 110 nós. Estabilizou, 075. Voa no 075, passa no Duna, completa final e chama a torre 1895. 1895, obrigado. Torre Goa no 075, 12 milhas de externo, estabilizou, baixou e travou. Continua aguardando pista livre no 075. Guarda. Serra Lima, para o táxi 8, tá bom. Serra Lima 08, inicie. Autorizado a ingressar, reporte alinhado e pronto. Azul 6918 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Tomarei. Sete pouso autorizado, 90, uma centena, 12 nós. Teve pouso na 0, gol 9075. Azul decolado aos 12, controle 208. 208. Controle Salvador, Azul 4118, boa tarde. Boa tarde, Azul 4118, contato radar, está autorizado Leda, suba para o 340. Autorizado direto Leda, 340, 4118, confirma? Confirmo. Trip 5241, cruzão uma centena, chame agora Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 2288-3335-5249-3325 a secundária. 3325. Localizador, voo 925. 925, completa final, chame torre 1-18-95. 295, obrigado, tá bom. 09, bom voo. Ajuste no 009, tá autorizado o táxi. E abaixo. O ponto dela vai chamar 2935-38-35. Consegue de fazer uma espera na posição Bonfio Lima Quilo Zulu? Certo, espera na Bonfio e aguardando a ultrapassagem do Airbus 320 a sua retaguarda. Bate Rio 50, gol 9755. Gol 9755 está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, ajuste 9009. 2000, 10009, pode passar pela base de 40? Afirmo, está livre a restrição vertical, mantenha a chegada, o gol no 755. Ok, mantendo a chegada, está livre a restrição, no 755. A torre em 118, decimal 95, para o cruzamento da 1735. Autorizado, vetoração agora curva direita na Pro 220, Lima Kilo Zulu. Desce e mantém 050. Solo, gol na 075, boa tarde, livrou. 075, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette, 1707. Eco Delta, desça para 506, informe outra vez do PAC Situaçu. Na sua frente. Gente, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 315. Só contrato na final, está no ponto de espera da 0 pronto. 3151, ciente, mantém a posição. Acione, repasse táxi. Sete controle? Mestre, você tem condição de voar na proa 200 para evitar tráfego à sua direita? Acerto. Vetoração, curve à esquerda proa 200, desça para 3.000 pés, o ajuste no 009. 3.000, 9, proa 200. Já tem a besteira do Boeing, uma centena com 15. Modificação é o QNH no 009. Aguarde um minuto para cópia. Então, registrado 1-009, gol no 399. O 6918 está 2 milhas para o marcador externo. Completa final, time torre 1-18, decimal 95. 1895, obrigado, vamos trabalhar. 925, Sul, zona 7, direito 219. 3-1-9, 9-5. 3-1-5-5, agiliza manobras, a linha decola, mantém na proa até o 40, uma centena, 15 nós o vento. Afirma, pode colar que mantém a proa até o 040, agiliza o 3. 1 milha do externo, azul 69-18, está estabilizado. 69-18, 1009 no ajuste, continue aguardando pista livre. Está aguardando. Alô 925, prossiga. Alô 925, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 925. Bom, no 399, copiou o solo? Copiado, então autorizaram 360 para São Paulo, apio Zulu 16, de Bravo Hotel Zulu, trive, a depois conforme o plano, decola 10 com curva à direita. Perfil da Dael Leda após crise para interceptar a Tuzulu 16. O transponder 5061 e o solo 1208, o 1399 está no 08. 399 no 08, protegimento correto, reposto pronto para posicionamento. Semana para posicionamento no 399. Lima Kilo Zulu, curva esquerda para o 190. 918, pouso autorizado no 0, centena, 159. Gente, autorizado pouso, azul 6, 9. Afirmo, 2000, intercepta neto. Informe no localizador. Vai parar. Autorizada, até o 45, quando lá. Frequência livre. Gol 955, completa final, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, até a volta. Juliette Mike atenta ao tráfego, táxi já no sentido contrário, após o mesmo, reporte papá.